Alto, Challenger Tango, prossegue Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, para cruzar o 1735, chame a torre novamente, 1895, Challenger Tango. Lima, Mike, Quebec. Autorização para Guarulhos. Voo no 983, formação em curso é aquilo, ajuste ao 0 no 2, está pronto para cópia? Proceito. Autorizado Salvador Guarulhos, via UP Zulu 16, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, após Leda direto Bridge, onde interceptor via, após autorizado conforme a rota. Decola pista 10 com a primeira curva à direita, o transponder 5571 e o controle Salvador 120.8. Ok, autorizado para Guarulhos, eu fiz o Lula meia. Decola 3.0 da Elmida, direto Prisma. Decola na pista 10, primeira curva à direita, 5571 ao transponder. 208 é o controle. Correto, chama pronto, gol no 983. Vai chamar. 15 milhas de Salvador afastado, 1000 peças do devolvo. Chame a 319, chame centro Recife, frequência 1251, alterno 3325. 251, 3325 para 6319 da Ocean. Azul 4207, identifique, chegada bom, desça para 4000 pés, 1013 é o ajuste. Não tem problema não, tá comigo agora. Ok, Juliette Nando Zulu, regra de voo modificado 1-2, 1-7. Mantenha as condições lá do 085, direto Irecê. Salvador, bom dia. Eu preciso 5595 para ideal. 5595, pronto para cópia? Autorizado, voo Salvador, Ilhéus, plano Yankee, nível de voo 140, após modifica para o 065. Aerovia Golf 677, saída é Coral, decolando a pista 10, curva na direita, primeira curva é à direita. Transponder 0263 e o controle de Salvador 120 decimal 8. Correto, tinha pronto, trip 5595. Não levou 1397. Prossigo 1397. Posição é meia dúzia, tá ciente da informação aqui. Autorização a São Paulo com o Sente, a informação é aquilo. Ajuste 1012, pronto, tá quatro? 1012 tá pronto. Autorizado, voo Salvador, São Paulo. Via Pesolo 16, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, após Leda, direto Bridge, onde está a Interceptor via, após conforme a rota. Recorda pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5001 e o controle Salvador 120 decimal 8. Paciente autorizado 360, São Paulo. Via São Pedro 16, decola na Tael. Transação Leda após Boa Brisa, intercepta. Decolagem da 1-10, da 1-0, com a direita, 5-0-0-1, transponde 208, motor. Correto, tinha pronto, gol no 397. Camarão, 397. Paulo, Salvador, gol 983, tá na 5, puxa fora. Gol 983, autorizado. Puxa, baixa para o ataque. Vai chamar, obrigado. Juliette Tango Zulu, chame agora o centro Recife, frequência 2545, termo 2685. Yep. O Salvo 193 voltando? Prossigo, 93. Gente, eu vou informar o freio para agilizar o pessoal do fim, ok? Valeu. Solo 397, portal 612, flashback para mim. Autorizado, gol 397, chame para táxi, apenas confirmando o portal 612. 612, está autorizado, chamar na táxi, 397. Cente 03, chame o centro, frequência 1288, alterna 135, decimal 3, ou ainda 1260. Cente das frequências, o vazio Camarão Tenta prosseguir via interceptar o Azul 4207. Azul 4207 desce inicialmente para 2500 metros devido ao tráfego visual no corredor a 1500, sua posição de 12 horas 7 minutos. Seu 2500, então, confirmando Azul 1013, padrão confere. 1013, padrão confere. Está livre ali. A ponte espera a questão 0, quando lá a torre 1895, ajustando no 0, 1 a 2, igual a 3, 9, 7. 12, e a paz fica no ponto espera. Então a gente fica atento à aeronave da companhia, ok? Iniciando o pushback, vai fazer a entrada para o pátio 3, quando der passagem com segurança, o senhor prossegue, ok? Alfa Tango Tango, chama agora o centro em 12545, alterna 2685. Crônico 250, portão 2. 6140, informação ativa em curso é aquilo. Guarde um minutinho para cópia. De volta, para a aeronave, esquerda. Afirmativo, tráfego 9 horas ultrapassado, 2 mil pés livre elétrico. Trânsito agora no 260, está cruzando 080. No 260, cliente, pista para 2000 pés, 1013, livre ali. 2013, livre aqui, vai para mais estabilizado, agora no 260. 00 graus 129, entregada em Epicolano 10. Entre decimal 95, o ajuste de altímetro no 03. Vai chamar quanto ponto 0 de 2885, obrigado. O Oceané 6140, ponto cópia. Control Salvador, novembro e Mike no Travesso Paribas. Ok, informe na rotatória, novembro Yankee Mike. Serei na rotatória, novembro Yankee Mike. Zero com curva esquerda, na saída Momo, na saída Puca, transição Aracaju, via para o Whisky 58, após Orágua, após conforme rota. O controle opera em 120, decimal 8, e o transponder 5003. 2-1-2-9-5, bom dia. 2-1-2-5, obrigado pelo trabalho. B140, controle, 1040, protegimento correto, é o plano pushback, treinamento. Chamará. Após o reporte baixado, travado, ajuste no 013. É, chamará. Terno embaixo checado, 4207 azul. 4207, tráfego avistado, sua aproximação, a aeronave está livre. Aguarda a liberação. torre ao voo 1982. Pode ser a próxima. O 982 diz o alvo Embraer da Azul na final zona 0. Tá, afirma sim, vai buscar. Eu pouso o mesmo ali e mantém cabeceira. Sente, vai aguardar a passagem do tráfego, aí aqui uma vez. Azul 4207, vento 1100 graus, 129, livre pouso 90. Livre pouso 90, Azul 4207, obrigado. Sono 397, circulador 31, chame o controle 120, decimal 8. 208-1397. Controle Salvador, voo 1397. Passando 1600 pés da Eulida. 1397, contato radar, sono nível 360, saída da El. 360, saída da El, 1397. Salvador, November Yankee Mike, na aprovação do setário, visual completo. November Yankee Mike, chame torre 1895, bom dia. Chamarei torre na 1895, bom dia, November Yankee Mike. India November Alpha Ciente, prossiga em condições visuais, atentando o Bravo Kilo East, que é a posição de 12 horas. 2 milhas, mantendo meu pé. Mas nós hoje estamos 0 no 2. November Yankee Mike, copia a torre? November Yankee Mike, sim, ingressar na final, na aproximação da pista 08, na pista 17. November Yankee Mike irá reportar 3 milhas da 17. O vento é 1,00 graus e no 2 nós o ajuste no 0,13. November Yankee Mike. Portarei a 3 milhas da pista 1,7, November Yankee Mike. Azul 4207, Solos 32, livre direito, chame Solo em 121, decimal 9. 1219, chama 4207. Cesário, bom, 260. Bono 260, chame torre 1895, bom dia. Obrigado. Torre ao gol, Bono 260, estabilizado. Azul 4207, vibrou, está na sua escuta, vibrou na Gol, na faculdade. Gente, o Azul 4207 vai prosseguir o táxi via Alfa Juliette para a posição 01 do Patiuno. Alfa Juliette, Patiuno, posição 01. É o 4207. Oi, Salvador, agora no 260, bom dia, estabilizado, Jerez. Ono 260, vento 1,00 graus, no 2 nós, o ajuste 1,0, 1,3, reporte baixado e travado. Baixado, travado, visual. Já está baixado, travado, visual, agora no 260. O 260 informa o tráfego no setor norte da torre, à sua esquerda, a 1.000 pés, um Papa 28 Alfa, não irá interferir na sua aproximação da 1.0. Aguarde pista livre. Sim, aguardando. 260. Rapaz, a sua recôncavo todo. Ok, frequência livre, o Bravo Kilo Whisky. E você tem um estimado de pouso aí para a gente programar aqui? Uno 260, tráfego ajustado, livre pouso 90, vento 1,00 graus, 92 nós. Livre pouso, para 260. Bravo, mapa de São João agora, após a Lagoinha, Valença e retorno. 308, obrigado. Ok, então. Tenha um bom voo e até o regresso. Doutor November Yankee Mike, interceptor final. É o 1-0. Mantenha o setor aguardando autorização para pouso. November Yankee Mike. Aguardaremos a autorização para pouso. November Yankee Mike. Tudo mantenha 360, saída da El. A da El 360. Vento está de 100 com 13 nós. Para o táxi, 5595 com 39 a bordo, 4 horas de autonomia e alterna a porta segura. O 5595 apenas confirmando 39 a bordo. Afirmativo, 39. Gente, 5595, autorizado táxi até através do portão 612, onde ficará atento o Embraer 190 da Azul, ingressando na Juliet para a posição 01. Seguirá o mesmo via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, chamar a torre em 118 do seu 195, o ajuste de altímetro no 012. Gente, Sete, livre direito, transmissão em 1-2-1-2-1-9. Obrigado, Mike. Lima, Papo Mike, prossiga. E qual destino? É um sobrevoo próximo ao porto. Depois retorna para a Serra Índia Quente. Eu mantive o senhor. Ok, assinado 0234, vai prosseguir a 500 pés. Isso vai fazer. Ok. Mantenha as condições do AI. Se tiver condições, pode prosseguir direto para o corredor forte. Atentando, o tráfego do Papa Romeo Índia November Alpha está com toda a rotatória. 12 milhas da sua aeronave, posição de 12 horas. 12 horas, o Lima Papa Mike está sim, fizeram um visual começo. Está presente e já vai ingressar no porte. Lima Papa Mike. Turno 397, chame Recife 125, ou não, termo 3325. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Bem, aqui, Mike, no solo aos 3-9, autorizado back 3, reporte de tarifa. NH pro Lima Papa Mãe. 1013, padrão. 1013, graças. 06. Juliette 06, agora 260, obrigado, bom dia. 100 graus, 129. 3555, aliás. Solo Salvador, essa 66. 140, nosso nível 2, para custo técnico acionamento. Senema 140, autorizado para o Tibete de saneamento, chame para um táxi. Autorizado para um táxi, 6140. 595, decolado aos 41, chame controle no 208. 208, bom dia. Lima Papa Mike, Salvador. Lima Papa Mike, na escuta, senhor. Com São João na Curva 90, para não interferir aí com o eixo de decolagem do 10? Afirmativo, está visual com o avião subindo e vai manter essa rota aqui mesmo, sobre a linha verde. Não vai nem entrar no corredor. Corredor 4. Ok. Controle é o TRIP 5595. 5595, contato radar, suba 140 na saída Coral. Controle Salvador, de November Alpha, né? Já se aproximando da rotatória, está visual com o campo. De November Alpha, chame a torre 1895, bom dia. Torre 1895, conta abaixo. Gol 1983, chame Recife 1251, não alterna 3325. Ok, vai chamar 1251-1332, obrigado. 1-3-3-2-5, secundário. 2-5, obrigado. 3-1-2-1-7, William da Weberal. Olha, o Lima Papa Mike vai permanecer sobre a linha verde, não entrando no corredor, o Lima Papa Mike. Ciente. Paxo Chané 1140 com 1h50 de autonomia, alternado Recife POB de 94, 94. Divisa nível 050. Torre em 1895, o ajuste.